Salvador, boa tarde, voo 630. 630. Olha, está ali. Aguardando. Check Delta Fox, só 360 para a esquerda, é ponto T. Fox, copiou. Te copiei, 360 pela esquerda, aponta lá final, positivo? Afirmo. Sala 28, direita solo, 121 acima 9. Direita 21 é 9, 4 0. 630, 180 graus, 069, 30 pontos, pista no 0. Depois não, 0, igual 630. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4075. Alô, Juliette, Salvador. Boa tarde. Voo 2067 com a Lima, 3207 Guarulhos. 3067 para Guarulhos, 360, preparada a El, só um instante. Da El, Leandro Monte, voo 2067 agora. Vai completar o 360, Eco Delta Fox está avistando. Sente, Eco Delta Fox, continue final no 7, formando a pista livre, na área 9 alinhada. É iniciar decolagem, aqui é 35. Delta Fox. O Max Led Charlie tá avisou a aeronave, curta final no 0? Sente do mesmo, tem condições de iniciar decolagem? Max Jet Charlie, vento 200 graus, 099, prioridade é colapso no 7. 3216, boa tarde, acione a identificação, vou ir na proa de ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, muito obrigado. Maria 7101. Escuta. Passou o retorno para o sequenciamento, curve à direita, proa 260, o limite é a radial 300 de Salvador. Direita 260, limitado a 300 de Salvador. 1630, negócio 30, livra direito, solo 21 decimal 9. Direita 219, 630. Alô, Salvador, boa tarde, momento 30 livre. Não, 208 graus, boa tarde, boa tarde. Prossiga. Guarulhos autorizado 360, VP Zulu 90. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Lida, Mótima. 5561 no transponder, 1208 controle. Gente, autorizado, Guarulhos, 360 nível, eu preciso Luna 0, decola da 10, direita da El, lei da morte, 5561208, gol no 2067. Correto, pronto no 10, prospecto na obrigado. 4 radar, aguarde o 340 como final. Gente, direto do Lendal, Magna Tchaller, aguardando 340 como final. Mike Juliette Charlie, acione o código transponder 5552. 5552, o Mike Juliette Charlie. Solidizado na X-Ray, 743. A Zona 743, sobre a torre, em 1895. 295, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, estabilizado na X-Ray, o Azul 2743. Azul 2743, reporte bem checado. Reportará. 01, desça para 3.000 pés, ajuste no 08. 1008, descida para 3.000, Maria. Desça para 2.000 pés, o ajuste 1.098, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000, reportamento estabilizado, 3.296. Chuva leve. Último texto da pista. Tá visual, já baixei pra rua 2743. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 129, 2743. Salve 2743. Salvador é o Xanel 6213, puxa acionar no 6. 62 autorizado, Chapetac. Chamarei. Solo, voo 2067, puxa vai acionar no 5, na 10. Autorizado, Chapetac. Patango Mike, Juliette Charlie, Santo Centro Recife, na frequência 125, décima 1. Direita 2743, Bruna Eco. 2743, Alfa Kilo Bate 3, fica atento ao sinalizador, Pátio. Alfa Kilo Bate 3, estará atento, 2743. 067 para o táxi 157, 3 horas e 40. Pátio 1 Índia, Ponte Bela, 1895, 1018, mais Goiás. Ponte Bela, 1895, boa. Xené 6213, autorizado a linha decolar a pista no zero, retorno 70 graus, 099. Sim, é bom dia, passarei 2230. Passarei 2230, senhor, identificação. Isso para 3 mil pés, ajuste 10 no 8, voando Duna. Identificou 3 mil com Duna. Prepare a subida Conde, aguarde um minuto para a cópia. Gente, sai da Conde aguardando para a cópia do 747. Deixa a ponta do Conde, né? Marinha já estabilizado 3.000. Tenente Maria 7101, mantenha 3.000 pés, informa o tráfego posição de 12 horas. 14 milhas rumo oposto, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, um Airbus 320, aeronave que precede na aproximação. Tenente. Siga. Temos uma informação aqui do nosso CCO, que está informando que a gente não pode realizar decolagem. Tem alguma informação a respeito de uma instituição em Brasília ou na terminal de Brasília? A princípio não, vou checar aqui e ver se tem alguma informação com certo e chamo novamente caso descubra alguma coisa. Ok, né? Muito obrigado aí pela sensibilidade. Os dois andam meio estabilizados? Vai estabilizar agora em 3 segundos. Gente, complete a aproximação. Chame Torre Salvador em 118 decimal 95 com pouso. 295, obrigado. Até daqui a pouco. Marinha 7101, desça para 2.000 pés. Ajuste 10118, aguarde vetor final para o curso localizador. Descida para 2.000, sente do ajuste 1018, aguardando retração. De Salvador, muito boa tarde. É o 3216, estabilizado. Vai passar o externo com o trem checado. 3216, Continua a aproximação, aeronave lindo para decolagem sem parada, então é 1-0. Chuva leve sobre o campo, vento 190 graus, 109, com hora de vista livre. Vai se cortar, muito obrigado. Sente Gol 2067, mantenha o disparo aguardando. Responder 120, decima 80, controle. Autorizado Aracaju, nível via Golfo 677, decola à esquerda, saída Conde, 5563 e 208, azul 2740. Correto, chame pronto, pushback de treinamento no pátio 3. Sim, você está certo. Route 926, Cockney Bend, descend to 4,000 feet, 281018, fly heading in top intersection to intercept the Mari arrival. 4,001018, direct to hit top intersection, Mari arrival, Azul 2926. Marinha 7101 para o curso localizador, curva esquerda para o A130, reporta estabilizado. Esquerda 130, reporta estabilizado. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6213. Chané 6213, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360. Salvador, Chané 6356, boa tarde, informação, Lima de Tirona, 370. Chané 6356, controle Salvador, identificação, desça para o nível 050, ajuste 1-0-1-8, chegada Mari. 050-1-0-1-8, chegada Mari, Chané 6356. 30, utilizado para Recife, nível de voo 370, recorda 10, curva de esquerda, perfil da Cuca, Jamo, Aracaju. Após Aracaju, segue conforme a rota do plano. Aciona 5432 no transponder e o controle 120, decima 80. Aprovado 370 para Recife, decolando 10, curva esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju, após conforme a rota. Transponder 5432, controle 208, gol 630. 630, correto. Qual o portão 50? É, 08. Chame pronto. Chamaremos. Sol, Salvador, tem 32 no meio, minha pista. 32 no meio, ataque civil Alfa, reporte em Stagilete. Alfa, tem Stagilete, tem 32 no meio. Azul 4144, me escuta. Para a pista 10, trem baixado e travado. Ajuste 10-18, livre elétrico, reporte estabilizado. 2018, reportará. Aqui na escuta do solo. Mano, fazer o procedimento elétrico para pouso, não é? Realiza o procedimento após o arremete do MDA e procede visual para a base naval. O 2067, vetor no 70 graus, 069, autorizado a colapso no 0. Sempre decolagem da 1-0, 2-0-1-0. 1-0-1, estou ciente, reporta na DA, sendo admitida. Vento 1-0 graus, 049, chuva leve sobre o campo. Marinha ciente, reportará emitida no DA e procede para a reachar. Speed until we stop to intersection. Affirm. Roger, you are number 24 approach. Roger, maintaining 240. posicionamento Gol 1 no 864, está no 05. 864 no 5, autorizado, chefe pro táxi. Autorizado, pode táxi, 864. M356, NC, redução 2409. 2409, 0 Cujinho 1, 2-0, 2-0, 2-0, 6-0. Desce inicialmente a nível 150, ajuste 10, 18, chegada a Mari. 150, 3-2-0. Controle de Salvador, boa tarde, 2-0, 6-0. 1400 na Dael, Leda Mãe. 2067, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, gol 2067 para o 360. Seu pushback? Negativo. Tem condições de segurar mais 30 segundos para iniciar? Afirmo. Então segure mais 30 segundos assim que a abordagem passar a retaguarda. Inicia e chega o ataque. Gente, eu tenho a conta. Já 3296, Juliette, porção 3. Juliette, portão 3, 326. Vou modificar 249, metendo curva direita, curva do axé. Pro outro farol tá bom, aguardando transferência, o Marinha 7101. Ok, pro outro farol, curva direita, aguardando a coordenação. M356, reduza 2209. 2209, M356. Gente, número 10, cordão axé. Reporte sobre o farol da Pão, Marinha 7101. Sim, Marinha, reportada na vertical do farol. Azul 9008. Azul 9008, boa tarde. Para Ilhéus, aguarde constante para a prepare a subida Coral. Sim, a gente dá Coral o 9008. Senhor, só informado que a gente fez uma CHG de mudança de antecipação de horário daí, mas que provavelmente o senhor esteja ciente. Vou só checar aqui no sistema. Obrigado. O 9008 na escuta? Na escuta, só. Qual foi o nível inicial que você está? É, manteve, senhor, 140. 140, gente. Está pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado o plano Yankee para Ilhéus. Nível inicial 140. Decola da 10, curva direita, no perfil da Coral. Em Coral, modifica, visual 065. Aciona 02. 60 no transponder e o controle 120, decimal 80. 7140 autorizado, decola da 10, primeira curva direita, perfil da Coral. Após posição Coral, 065 visual, 0260 no transponder, 108 controle azul 9008. Correto, chame pronto no pátio 3 para pushback de treinamento. Pronto, 9008, azul. Gol no 864, tem 85 a bordo, 2 horas e 30 com Aracaju. No 864, autorizado o táxi em frente, pátio Índia, no ponto de espera 1895, 1018 no ajuste, só que eu não copiei o POB. 85. Gente, grato, boa viagem. Bom trabalho, pátio Índia, ponto de espera 1895, gol no 864. 2067, passa nível 120, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95, coordenem cor de motiva com o mesmo, boa tarde. 35, 1, 33, 95, Recife, 2067, obrigado. Localizador, 2230. Gente, passaria do 2230, informo o tráfego agora, posição de 12 horas, 5.5 milhas, rumo oeste, mantendo no meu pés no EcoCharge 25, não interferirá sua aproximação, apenas para informação. Complete a aproximação, chame Torre Salvador em 118.95. 295, obrigado. Azul 2926. Azul 2926, descend to 2000 feet, Canadian 1018, cleared. IOS final approach procedure report, exception the localizer course. 2000 clear IOS, ao colho. Salvador, o Azul 2740, parte 3, pronto para pushback e sanamento. Quem que chegou, fala? O 2740, pronto para pushback e sanamento, parte 3. Autorizado, chefe de ataque. Autorizado, o 2740. Minha 35, como é que o filme indicado, por gentileza? 329, Sérgio. Grato. Tá 3804, reduza, 2209. Reduzinha, 2204. Oi, boa tarde, igual 864, pode esperar dar um zero, tá pronto. 864, boa tarde. Mantém o ponto de espera guardado. Mantém, mora 864. NMA 356, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 360, seu limite é o QDMIC 090, Simbra. 360, limite é o QDMIC 090, Simbra, 6356. Controle Marinha 7101, está na vertical do farol, ingressando no corredor Malfim. Tente Marinha 7101, tem frequência livre da presente, o ajuste em Salvador agora 10107. Frequência livre está presente, 10107, grato. Azul 2740, pronto para o táxi, 47 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Salvador. 560, seu limite, o QDMIC 090, Simbra. Era 1895, 1017 no ajuste, boa viagem. 1017 o ajuste, táxi em frente, parte 3, parte 1 no Índia, 1895 no ponto de espera 2740, obrigado. Estabilizado, desça para 3 mil pés. Direita 070, descida 3 mil pés, por trás estabilizado o localizador, o né, 6355. Prepara da EL, só um minuto, meu corpo. Solo Salvador, o azul 9008, pushback, acionamento, parte 3. 864, autorizado alinhar e manter, descer no zero. E manter no 0134. Tata Taxi, 9008. Só o Salvador é 8414. Conseguiu? Senhor, tivemos a informação a respeito do impedimento da nossa decolagem. Realmente, foi uma solicitação da engenharia da companhia e a gente, então, nesse instante, então, a segunda ordem, a gente não vai realizar a decolagem nesse instante. Suficiente. Eu entrei em contato com o centro e realmente não tem nada assim de noção ou algum impedimento. Se fosse, era da companhia mesmo. Ok, agradeço aí o contato com o pessoal do centro e também a gente já passa o feedback já para ficar quente. Obrigado. Tem alguma previsão de decolagem ou vai ser cancelada a próxima? Inicialmente é para as 14h30, mas como é só uma previsão, aí a gente pede para guardar mesmo contato da companhia para ativar o plano. Suficiente. Porém, esse plano vence agora às 5, 16h05. Se fosse decolar ainda, seria bom que pedisse a companhia para apresentar alguma DLA, só para constar aqui e não vencer o plano. Tá legal, sem problema. A gente vai entrar em contato e coordenar isso aí com eles. Obrigado. Alô Salvador, passarei 2230. Passarei 2230, bom dia. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2230. Planet 26, continue approach, I will report to when I evacuated. The wind is 200 degrees 06. Sunny Salvador, azul 2740, boa tarde. Pronto, espera dar 10, pronto. Eu transponder é o 5572. Correto, chame pronto no 2 para o espectramento. Alô, Salvador Azul 9008 para o táxi, eu vejo de 04, 3h40, alternando Aracaju. POB é 04? Afirmo. Utilizado táxi até a saída do pátio 3, já pode para ingressar no principal. Táxi até o pátio 3, reportará 9008. Passarei do 2230, Juliette, remota 13. Juliette, 13, remota 2230. Bom dia, boa tarde, Xanel 6330. Xanel 6330, chame identificação, desça para 3000 pés, ajuste 10, 1781. Opa, Guanadona, Guana 3000, Ocean 6330. Controle, Gol 1864, decolado, assista. Gol 1864, contato radar, suba para nível 350, direto Jambo, Juliette Alfa, Mike Oscar. Fiat, direto Jambo, a 350. Sim? Fiat, na prova de Jambo. Gol 1867, 121, decimal, 90. 722, para a costa. 867, aguarde cópia, prepara a CB da Arbor. Guardando. 30, coordenei a equipe de solo, após o ATR da passaria da retaguarda, iniciando o 8 chamitário. Após a passaria da retaguarda autorizada, 30. Sente, frequência livre da presente, 2345. Para quatro. Prossiga. Brasília, 360 autorizado, meia peso Luna 7. Decola da 10, curva direita no perfil da Arbor Elefa. 5574, transponder, 120, decimal 80, controle. Três 220 Brasília, 310 via Brasil 17, decola da 10, cruzou à direita, Argos, transmissão em mais. 7574, transponder 2080, controle 877. Responder é o 5574. 5574, corrigido, obrigado. Correto, chame pronto no 7, pushback para a meta. Chamará o 877. Conhecimento para o 0 de 2 tráficos. Após os mesmos ser autorizado a linha de manter, o estimado é de 4 minutos de espera no ponto de espera. 127 para 0. Azul 29926, on the ground at 03, leave by a right, our ground 121.9. Leave right, call ground 121.9, Azul 27. 2926. Eu não entro decimal 95.1. Obrigado. 290 graus 04 nós, pista molhada. 2 April 3. Alpha Kilo, April 3, Azul 296. Para puxa acionamento, voo no 897. Número 2 no setor wide para o posto no 867. Guardando. 864, chame centro Recife em 126 decimal 85. Alterno 125 decimal 45, bom voo. 2085, 1245. Muito boa tarde, obrigado. Minha autonomia de 3 horas e 20, até na porta dela. 136? 126. Livre TAC, parte 1 no Índio, Ponte Espera, 1895, ajuste 1017, uma boa viagem. Sérgio Índia, Patiana 295, boa tarde, meu obrigado. Eu no 867, coordenando com a equipe de solo, após o colega da companhia passar em retaguarda, iniciou no 7, chame táxi. Vai coordenar, chamará para táxi 867. Uma boa, 3804, já passou o estado. Gente, na 3804, eu já avistado agora somente pista livre, em forma de pista molhada, e o que é legal no 097. Livre pouso, 3804. 3804, foi... A instrução foi aguardar pista livre. Agora somente pista livre para autorização de pouso. Ah, perdão. Chanel 6356, solo 06, livra à direita, chama solo 121, decimal 9. 6219, Chanel 6356, boa. Chanel 6356, boa tarde, livra. 6804, autorizado pouso, pista no 0, vento 230 graus, 0612 de nós, pista molhada. Livre, posta 3804. Azul 2740, observa a passagem do repouso 320, após o mesmo ultrapassar que iniciaram no 0, autorizado ingresso, reporta a linha de pronto. Azul 2740, copiou? Gente, o Azul 2740, após a passagem da aeronave na final, a linha mantém. Afirma. tá? Foi Juliette, 6356. Mateus, antes da Juliette, o 6356. Salvador, 4089 para aproximação. 4089, aguarde para aproximação. Aguarde. Dona decimal 9. Decimal 9, boa tarde. Boa tarde, é o TAN 3804. TAN 3804, muito boa. Dá pra seguir a Alfa na porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, TAN 3804. Para ataque, gol 997, na bordo, até na alternância, 2850. Boa viagem, o 967. Em frente, Índia, quando espera 295, obrigado, cara. O chileno 6356, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette até remoto no quarto. Após o gol, remoto no quarto, via Juliette, 6356. Via 3804, seguindo o avião para sua frente, Alfa, Juliette, portão 9. Já no 08, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Ali mantendo no 0, 9008. Segue o Avianca à sua frente, Alfa Juliette até o 9. Alfa Juliette para o 9, seguindo o tráfego na frente. Salvador, boa tarde, voo 1227, informação, Mike. Voo 1227, desça para 3 mil pés, ajuste 1097 para o Edduna. Direto Duna, agradece, descendo para 3 mil, ajustando 1017, voo 1227. Salvador, Azul 2740, boa tarde. 2740, contato radar na decolagem, suba direto nível 190, saída correção, direto Conde. Alô 140, direto Conde, Azul 2740. Livre decolagem pista no 0, vento 240 graus, 059. Decolagem no 02, 9008. Oi, Salvador, boa tarde, momento 30, ponte espera da 10. Gente, bom, no 630, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém pista no 0, 630. Siga. Cascavel 08, está em descida para 190. Mantendo o Prodinato. Cascavel 08, aciona identificação. Contato radar 54 milhas sudoeste do VOR Salvador. Desse mantém a nível 190. O ajuste. Versão Prodinato. Identificou, 1090, mantém a Prodinato. Autorizado, LSX, 6330. Afirmativo, 6330, livre LS, reporte estabilizado. Marinho Rocha. Trolling 1208. 1208, chama lá o 9008. Obrigado, bom trabalho, senhor. Boa. Salvador, muito boa tarde. Azul 9008, cruzando agora 1600 pés, prefiro a Coral. Azul 9008, contato radar, suba para nível 140, direto Coral. Direto Coral, na presente, 9008. Nível 140. 141 no controle Salvador. Acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 17, comando bom. Azul 4089 na escuta? Na escuta, senhor, 4089. Pós-decolagem, sobe restrito ao 180. Restrito ao 180 após a decolagem, 4089. Gol 1867, pronto, classificar 10. Gente, gol 1867, autorizado a alinhar e manter a cabeceira na trama. Ali mantém 10, gol 1867. Azul 2740 solicita nível final na 50. Gente, sub mantém 150. O Azul 2740 aguardando confirmação. 2740 autorizado, nível final na 50. E 17 na gestão de viagem. Direita indo, 18 a 25. Lá no 09. Batalha, Volume 630, contato radar, mantém a proa até 3 mil pés. Correção, mantém a proa até 2 mil, após 2 mil pés, direto Jamo. Mantém a proa até 2 mil, após Jamo, volume 630. Bono 867, livre de decolagem, pista no acionamento, 250 graus, 059. Livre de decolagem no zero, Bono 867. Ah, estabilizando a linha elétrica de vol, linha 330. Canal 330, complete final, chame a torre, 1895. 295, boa tarde. Passagem 62, 6330. Gente, a 6330 agora somente pista livre, informo pista molhada. 867, decolado ao 107, chama o controle no 20.8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Bom final de semana. Puxarem 6330, avistado livre, pouso pista no 0. Vento 240 graus, 0612 de nós. Vente livre, pouso na 1063, 30. Suba restrito a nível de voo 180, saída da árvore. Restrito 180, na saída da árvore, 867. 4089 no ponto de espera, conforme informado pelo solo, informo que sobe restrito ao nível 180, copia? Gente, observa o tráfego da companhia Viagem, 23118, após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Solo Salvador, boa tarde, o TAM 3216, nível 370, Fortaleza. 3216, boa, Fortaleza, prepara Momus, Cogbu, Froti, aguardando cópia. Momus, gente, aguardando cópia, TAM 3216. No meio 09000, hein? Ele desvia o sinal real no 41. Solo, boa tarde, 6330. 6330, boa, segue via Alfa Juliette, portão 5, pátio 1. Alfa Juliette, portão 5, boa tarde. Então, 3216, copia. 8-9. Prossiga, copia o TAM 3216. TAM 3216, autorizado Fortaleza, VP Zulu 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 190, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogbu, Froti. Aciona 5577, controle 120.8. O TAM 3216 está autorizado, Fortaleza nível 370, rota conforme na de boa, peso 19, decola da 10, curva à esquerda, primeira saída, bomba, direção Froti. O transponder 5577, o controle 120, decimal 9. TAM 3216, o controle 120, decimal 8, no portão 3, chame pronta. Desculpa, 208, está no portão 3, chamada quando pronta, 3216. Estamos para Recife, 12685 e alterne 12545. 2525, bom dia, 130. Controle azul 4089, boa tarde. Azul 4089, boa tarde, contato radar, subatário nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda 340, 4089. Na 6141, após desvios, Voidona, desça para 2 mil pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Voidona, 2 mil pés, reportará estabilizado, 6141. Bom, 1867, chama o centro Recife, 1288 e alterne 1260. 328-260, obrigado senhorita, 867. Estável no ILS, o voo no 227 avistando. Voo no 227, complete sinal, chame a torre, 1-1895. A torre, 1895, graças. Obrigado. 97, boa tarde, continua a aproximação, reporta a baixada travada no externo, que é 1097, informa que está 10, uma olhada. Graças pela informação, reportar, baixar travado, voo no 227. Ativo, Catavão 08. Passou o externo baixado travado, voo no 227. Gente, voo no 227, avistado livre, pouso pista 10. Vento 220 graus, 0612 de nós. Você livre o pouso na 10, o voo no 227. TAN 32, 16 para despegue acionamento. TAN 32, 16, no portão 3, autorizado, chame táxi. Chamaram a táxi, TAN 32, 16. Apenas confirmando 3216 para autorizar o despegue de acionamento? Afirmo no 3 autorizado, 3.